madrugada, a lua iluminava. Noite sem fim, a galera já chegava. Com os brothers ao lado, a missão era clara. No Fortnite a diversão nunca para. Risadas se espalham, o chat não para. A vitória está perto, a equipe não se desarma. Full Box C200, o jogo é nossa paixão. Com os amigos ao lado é pura diversão. Jogar com os amigos, essa é a nossa festa. Madrugada no Fortnite, a diversão não resta. Rir e ganhar com a galera do lado. Amizade forte em cada jogo conquistado. Pelo mapa a gente voa, a construção é nossa arte. Cada batalha é um desafio, cada vitória é um grande parte. Da ponte ao castelo, nós dominamos o lugar. Com o squad tão unido, é impossível não triunfar. Pelo mapa a gente voa, a construção é nossa arte. Cada batalha é um desafio, cada vitória é um grande parte. Da ponte ao castelo, nós dominamos o lugar. Com o squad tão unido, é impossível não triunfar. Risadas se espalham, o chat não para. A vitória está perto, a equipe não se desarma. Fullbox C200, o jogo é nossa paixão. Com os amigos ao lado é pura diversão. Jogar com os amigos, essa é a nossa festa. Madrugada no Fortnite, a diversão não resta. Rir e ganhar com a galera do lado. Amizade forte em cada jogo conquistado. E mesmo quando o sol começa a surgir, a gente ainda está aqui, alegria fluir. Cada derrota é um aprendizado. Cada vitória é um brinde ao que foi conquistado. Jogar com os amigos, essa é a nossa festa. Madrugada no Fortnite, a diversão não resta. Rir e ganhar com a galera do lado. Amizade forte em cada jogo conquistado. Então vamos celebrar, a noite é nossa amiga. Com Fortnite e amizade, a diversão nos abriga. Jogar com os amigos, esse é o nosso lema. A madrugada é nossa e o jogo é um poema. E mesmo quando o sol começa a surgir, a gente ainda está aqui, alegria fluir. Cada derrota é um aprendizado. Cada vitória é um brinde ao que foi conquistado. Conquistado, yeah. Então vamos celebrar, a noite é nossa amiga. Com Fortnite, amizade, a diversão nos abriga, oh. Jogar com os amigos, essa é a nossa festa. Madrugada no Fortnite, a diversão não resta. Rir e ganhar com a galera do lado. Amizade forte em cada jogo conquistado. Então vamos celebrar, a noite é nossa amiga, oh. Então vamos celebrar, a noite é nossa amiga. Com Fortnite e amizade, a diversão nos abriga, oh. Jogar com os amigos, esse é o nosso lema. A madrugada é nossa e o jogo é um poema.